irmão, que tem a força de enfrentar aquela gente que dá seca para dinheiro, que não quer mudança não, e dessa vez em vez de desviar dinheiro, alguém desvia um rio inteiro pra molhar nosso sertão. Vou rezar pro meu sertão. Vida morta, gente machucada, terra abandonada. Vou rezar pro meu sertão. Quem tem dinheiro pra fazer tantas estradas, um enorme gasoduto, tanta usina nuclear. Se fez a estrada, também faz encanamento. Se tiver bom sentimento, também faz água chegar. Que gente moça, gente velha, corajosa, tenha pena dessa terra, joga um rio no sertão. E dessa vez, em vez da gente pedir chuva, a gente pede é mais semente e a fome acaba no sertão.